abandonar. Na estrada da vida sem fracassar, momentos nós passamos, desafios superamos, tempo sorrindo, tempo chorando. Olha aqui estamos. Esse olhar não reconheço, abatido, sem perspectiva, cheio de medo, inseguro, futuro de luto. Caminho da selva onde trevas tem passado obscuro, tipo lixo, peixe, um feitiço, seduz loucamente sem controle do vício. Os valores se perderam, irmão, sem visão, sem noção da destruição que provoca a si próprio, provoca ao seu redor. Consequência cada vez pior, exposto a problemas, muralhas, algemas, prisioneiro escravo da maldita dependência. Crédito zero, abandono pela rua, em meias lágrimas do cálice da amargura. Dificuldades são como esmeril, no aprimoramento, provas e desafios. Vou com você, irmão, jamais abandonar. Na estrada da vida sem fracassar, momentos nós passamos, desafios superamos, tempo sorrindo, tempo chorando. Olha aqui estamos. Vou com você, irmão, jamais abandonar. Na estrada da vida sem fracassar, momentos nós passamos, desafios superamos, tempo sorrindo, tempo chorando. Olha aqui estamos. Tanto cara bom, irmão, tantos caminhos saíram do trilho nas drogas, se destruíram. Tantas famílias, tanto choro e pranto, penitência, sofrimento, meias verdades, enganos, esconderijo, fuga ou refúgio. Talvez covardia de encarar o verdadeiro mundo. Aí inverno, embala na viagem, longe da realidade dura e sem massagem. Vamos, meu parça, sem receio, sem medo. Vamos que é tempo de alcançar o recomeço. Vamos, guerreiro, você é bem maior. Veste a armadura da luta e desata o nó. Ressurge o homem, justo e legítimo, arrependido, resgata os próprios princípios. Ação, palavra, a soma que produz uma força pro destino que determina a luz. Vou com você, irmão, jamais abandonar. Na estrada da vida sem fracassar, momentos nós passamos, desafios superamos, tempo sorrindo, tempo chorando. Olha aqui estamos. Vou com você, irmão, jamais abandonar. Na estrada da vida sem fracassar, momentos nós passamos, já causei desespero onde andei. Eu passei agonia e tormento, angústia interior, coração sofredor, sem calor, sem amor. Eu